Kimberly, Rayane. Eu estudo no Instituto Agronômico, que é logo aqui perto, e eu tô fazendo o 8º ano. Fernanda Fumeg, que eu também estudo no Instituto Agronômico e tô fazendo o 8º ano também. Suzana Vitória, também tô fazendo o 8º ano no Instituto. O que que é a rádio escola? Pois assim, ano passado teve um projeto aqui. Mas esse projeto não foi da rádio e da gráfica, foi de fazer zines, entre outras coisas. Então, esse ano, aí eles fizeram uma ideia de fazer um projeto piloto. Esse é o primeiro projeto e é chamado de piloto para ver se vai dar certo para repassar para outras escolas. Porque só é o Instituto e o Amélia. Então, essa ideia eu não sei de que cabeça veio, mas foi uma ideia muito boa. E qual é a proposta de vocês? A proposta é que, tipo assim, nas escolas, a gente vinha fazer essa rádio educacional. Tipo, vai ter um momento do professor, vai ter um momento pra os alunos se divertirem, entendeu? Com a música, com tudo. E, tipo assim, vai ter divulgação de eventos que vai ter isso, tipo, a festa junina, a festa da família, tudo vai ter isso na rádio, entendeu? Essa foi a proposta que a gente fez. E não só isso, porque ajuda muito na escola, porque se a diretora quer chamar, por exemplo, um professor que tá em sala de aula, por exemplo, lá na escola é dividido 701, 702, 703, etc. Se ele quiser chamar um professor da 802, ele liga, a diretora vai ligar da caixa dela, da sala dela, a caixinha de som e vai chamar, chamando tal professor na sala da diretora. Aí vai, sabe, ajudar bastante, não ficar fazendo tumulto na escola. Então, essa é a ideia. Isso pode até substituir, então, o sinal, né? É pode verdade. Também. E pensar no rádio como uma ferramenta pedagógica. Como Bom, é que é isso? No início do projeto, a gente, tipo assim, não ligava muito, pensava que era só uma brincadeira, uma coisa assim, sabe? Mas quando a gente foi aprofundando no assunto, vendo que é uma coisa legal, que você pode fazer no seu dia a dia, a gente começou a gostar mais.